sempre melhor. Pra você começar muito bem a semana, Super Segunda Especial Treviso, aproveite! Achocolatado Nescau 400 gramas, R$5,48. Amaciante Girando Sol 2 litros, R$4,99. Batata congelada Bem Brasil 2 quilos, R$16,98. Bebida Láctea Batavo 540 gramas, R$3,99. Bife Bovino 28,95 quilo. Coxa sobre coxa dorsal 7,55 quilo. Treviso, aqui você compra bem e economiza também. Rádio Peperi. Você sintoniza ZYJ782, 1370. Rádio Peperi, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Emissora afiliada da rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Nós do Cine Peperi temos um convite pra você. Nesta semana em cartaz, Animais Fantásticos e Onde Habitam, do mesmo criador de Harry Potter, que convida você a explorar uma nova era do mundo bruxo. Animais Fantásticos e Onde Habitam. E o filme Doutor Estranho continua no Cine Peperi. Para informações, 3622-2757. E os trailers você pode assistir no portal da Peperi. Comunidades só crescem e prosperam verdadeiramente através do trabalho e da indústria. É uma produção local que cria raízes sólidas e estáveis para uma cidade prosperar. Acreditando fielmente nisso, a Imobal e a Madebal têm a honra de inaugurar neste sábado, dia 26, o seu novo parque industrial, na linha Cruzinhas, com uma área de 57 mil metros quadrados e gerando mais de 120 empregos diretos. Imobal, 18 anos. E Madebal, 50 anos gerando empregos e riquezas para o nosso município. Parabéns a todos nós, a nossa cidade, por essa conquista. A Rádio Peperi tem a história. Ela faz parte da história. Está e vai continuar contando a história. Esta é a reportagem das emissoras Rádio Sociedade Oeste Catarinense de Chapecó, Rádio Colmeia de São Miguel do Oeste, transmitindo desde o recinto do Clube Montese. São miguelense, sinto-me orgulhoso nesta noite, quando vimos ser inaugurada a luz. Atenção, ouvintes das emissoras de Xaxim, Chapecó, Palmitos e São Miguel do Oeste. Construção do aeroporto regional de São Miguel do Oeste. Implantação da linha telegráfica Mondaí de Onísio Cerqueira. Vai falar o cidadão Celso Ramos. Faz 5 anos. Meu prezado colega e amigo prefeito Valdemar Engrave. É chegado um instante feliz para este microfone de ouvir a palavra do nosso governador, Dr. Ivo Silveira. Nossa reportagem procurou ouvir o senador Antônio Carlos Conde Reis. Como governador, cumpre-me agradecer-te, Hélio Vasson, pela tua lealdade, pela tua dedicação, pela tua firmeza. A seguir, morre padre Aurélio Canzi, primeiro vigário de São Miguel do Oeste. Prefeito decreta luto oficial de 3 dias. A sua opinião pessoal sobre o povo de São Miguel do Oeste. Olha, tem gente muito boa. E outros são egoístas. Nós convidamos especialmente participar do Outro Lado Eu deste sábado, Ademar Baldiceira. Bom dia, Emílio, bom dia, pessoal de São Miguel do Oeste. Falando dos ginásios esportes de São Miguel do Oeste, uma cobertura do Miss São Miguel 1986. Muito bem, vamos dar a cobrança em falta. Cláudio para cima da bola, Cláudio solta bem. Quem sabe é uma jogada ensaiada. E a Piperi continua conferindo muita emoção no talho do seu receptor. Vamos ver o que acontece, a expectativa dos ginásios esportes. A torcida está impaciente. Atenção, Cláudio bateu na barragem, Cláudio escuta o gol. Retrato Falado é um programa que rebusca as imagens que ficaram no tempo e as recupera para os nossos dias, mostrando a nossa gente. Foi aquele momento duro, ruim, de muito susto na caída do granizo. Sim, ali foi bastante, nossa casa ficou bastante atingida, quebrou tudo, brasileiro em cima, tragou muita coisa de casa. Falamos nesse momento ao vivo aqui da BR-282, próximo à ponte sobre o Rio das Antas. Aconteceu agora há pouco um grave acidente envolvendo 2 caminhões e um ônibus do município de São José do Cedro. Falando ao vivo para a Rádio Peperi, para a gente informar os ouvintes, o senhor estava em qual local lá, mais ou menos? Sagrado Coração de Jesus foi uma das mais afetadas pelo temporal desta manhã aqui em São Miguel do Oeste. Dona Rosane, aí o que aconteceu aí? Olha, eu acredito que foi um tornado. Começa na Peperia, grande final do campeonato municipal. Você se ligando na Bio 370. Assim nós estamos encerrando essa transmissão de 24 horas. 4 de dezembro de 2016, Rádio Peperi e Comunidade de São Miguel do Oeste. Guardem bem esses dados, porque estas informações vão entrar para a história. São os destaques do Globo em Foco de hoje, que está começando. Parabéns, São Miguel, parabéns ao Oeste de Santa Catarina, à Rede Peperi, pela coragem em fazer um investimento deste porte. Estão hoje aqui no Cine Peperi os candidatos Gelson Merizio e Carlos Moisés da Silva. Rádio Peperi, 60 anos. 60 anos registrados pela Peperi. Pinhal Máquinas traz mais uma novidade para você, amigo agricultor. A desensiladeira vertical, cascuda 3 em 1, pica e mistura fibra longa, pré-secado e feno, com silagem, com capacidade de 1.8 metros cúbicos. Dê uma passadinha na Pinhal Máquinas e faça um orçamento e aproveite a condição especial de lançamento. Acompanhe também a nossa página no Facebook, Pinhal Máquinas, sempre ao lado do amigo agricultor. Matriz em Porã do Oeste, filiais em Guaraciaba e São José do Cedro. Fone 3634-1234. Pancadão do final de semana do Supermercado Veneza. Paleta suína com pele R$ 6,99 o quilo. Coxinha da asa sublime R$ 7,99 o quilo. Tomate médio R$ 1,48. Batata mandalisa R$ 1,87. Farinha de trigo sananduva 5 kg R$ 8,48. Polvilho azedo prata 500 gramas R$ 2,49. Sabão em pó Omo 2 kg R$ 14,98. Refrigerante Coca-Cola 2 litros e meio R$ 4,49. Cerveja Brahma 300 ml sem casco R$ 1,39. E a super... oferta na sexta mais econômica. Óleo de soja soia 3,27, leite Aurora 1,89 e Coca-Cola 2,5 litros, 4,49. Super Veneza, o mercado mais completo de Tunápolis e Santa Helena. Comunicação, avisos e informações de utilidade pública. Informação Loja Oeste Confecções. Aproveite as promoções para o Outubro Rosa da Loja Oeste Confecções. Tem muitas novidades para a nova estação. Além de ótimos preços, você pode parcelar tudo em 10 vezes pelo preço da etiqueta. Confira também a linha Festa. Está um show! E mais! Compre na Loja Oeste Confecções e ganhe raspadinhas da campanha Raspou, Achou, Ganhou, Sorte em Dobro. Você pode ganhar muitos vales compras e uma moto zero quilômetro. Venha aproveitar! Loja Oeste Confecções. A moda ao seu estilo. Para você começar muito bem a semana, Super Segunda Especial Treviso, aproveite! Achocolatado Nescau, 400 gramas, 5,48. Amaciante Girando Sol, 2 litros, 4,99. Batata congelada Bem Brasil, 2 quilos, 16,98. Bebida Láctea Batavo, 540 gramas, 3,99. Bife Bovino, 28,95 quilo. Coxa sobre coxa dorsal, 7,55 quilo. Treviso, aqui você compra bem e economiza também. Rádio Peperi. Mais que moradia, Bolf, valorização certa do seu patrimônio. Peperi, informação em primeiro lugar.